Você está na Senzolar, tudo bem? Neste próximo bloco tem o som do... Ai, mano. Na realidade, vamos começar isso. Pega o extintor aí. Pega o extintor, meus amigos, porque este próximo bloco vai pegar fogo. Tem o som do Vitalik, Dream Wife. E pra começar, meu Deus, se você não cantar junto berrando essa próxima música, você está morto por dentro. Som do Warpant, New Song. New Song of Warpant. Nem é tão novo assim. Ai, meu Deus. You are the sun, you are the sinscast.org/ondemand. sinscast.org/chat. Oh, Vitalik Poison Lips. Por ele ser francês, eu acho que é Vitalik. Oh, não sei, mas vamos como Vitalik mesmo, né? Fica mais bonitinho. Eu não consegui descobrir de quem faz esses vocais meio viajantes, se é um sample. Portanto, se alguém souber, por favor, www.semesquest.org/contato. Aí foi o Vitalik, ou Vitalik, acho que é Vitalik por ser francês, né? Vitalik, do álbum Flash Mob de 2009. Antes demais, banda Dreamwife. Meu, que maravilha! Isso é demais! Eu adoro Dreamwife. Meu, gosto muito. Inglesas, mas com a vocalista islandesa. Dream, uma das vocalistas, né? Islandesas. Uma das vocalistas islandesa, a Raquel Mjol. Aqui. Desculpa. Aí, a gente faz as coisas num take só. Olha o que dá isso. Raquel mijou. É óbvio que eu estou pronunciando errado. Também, se alguém quiser corrigir, por favor, www.sitecast.org. Fala, Max, como você tá tapado? Onde assim você falou esse nome da sua, da vocalista? Raquel com K. MJO com aquela trema em cima, LL. Mjô. Ai, a primeira, uma das músicas que eu mais gosto na vida. Ah, sim, Dreamwife, que é a CD de 2016, do EP01. Antes teve, assim, Warpaint, New Song. Meu Deus, essa música é demais. De 2016 também. Não é tão new song assim, viu, Warpaint? É um new song meio já uns 2 anos aí. Mas, se alguém não conheceu, é um new song ainda. Olha aí como New Paint é. Como New Paint. Como Warpaint é uma banda visionária, né? Então vamos lá. Vamos encerrar esse bloco aqui que eu já falei muita besteira. Não, peraí, vamos chamar o locutor dos anos 80 que tá aqui do meu lado no estúdio. Desculpa, locutor, eu sei que eu não posso ficar te imitando. Então eu vou pedir pra você fazer o www.sem... Peraí, locutor, que agora eu preciso ligar seu microfone pra ficar tudo certinho. www.semesquest.org/contato. Fala aí, locutor, pra nós. Olá, tudo bem? Tudo bom, locutor? Como é que são as coisas, hein? Você tá de passagem aqui pelo estúdio? O que que houve? Estou aqui pra gravar uns offs. Entendi. Falei pra nós, então, www.semesquest.org/contato. Bom, eu já te falei que eu não sei o que é www. Mas eu vou falar. www.semesquest.org/contato. Opa, locutor, que lindo, hein? Nossa, que locução é essa, locutor? Como você tem uma inflexão de voz bacana, viu, locutor? Ah, obrigado, eu sei disso. Ah, locutor, sai pra lá, você não tem modéstia. www.semesquest.org/contato. Siga a Sens em todas as mídias sociais. É só você entrar em contato, a gente tá esperando, por favor. Esse Sens Bloco fica por aqui. Até já. Até já.